Já mudar uma coisa da semana passada aqui. É, vamos lá, levanta o braço direito que... Levanta qualquer braço, pode. Tocava do nosso primeiro disco lá atrás, que na época eu achava mais essa música, o melhor de tudo, eu ainda acho. Então, ela se chama Como Eu Sem Você. You told